equipe técnica e esta comissão técnica em relação às casas tinha que fazer era o seguinte: tinha um regulamento para cumprir, que é importante dizer, um regulamento aprovado em Assembleia. Não fomos das pessoas que fizemos tudo à toa, como alguns queriam que fizéssemos, para mais tarde. Fizemos tempo na conta solidária, demorámos o tempo que tínhamos a demorar para que fossem entregues as verbas com transparência, com critérios e que fosse, cobrisse essas necessidades, mas também estas foi. Houve um regulamento claro, as pessoas se candidataram-se e eu hoje queria deixar aqui, na qualidade da Sra. Presidente, da Dra. Carlos Figueiredos, agradecer-vos o vosso trabalho, o empenho fantástico e o trabalho fantástico que vocês foram capazes de fazer. Realmente tenho orgulho na equipa e no trabalho que vocês fizeram, independente, sabemos que não agradamos a todos porque há pessoas que ficam de fora.